Já não sei mais nada. O Multishow vai trazer para vocês o show ao vivo de uma das maiores duplas sertanejas do Brasil. Prepare-se e aproveite para dançar juntinho com a gente. Se você é pra mim, o amor que amamos sonhando. Bruno e Marrone ao vivo, direto de Americana. Dia 17, 9:30 da noite, só no Multishow.